poeira gélida. Salve o Pelourinho, Salvador, mãe menininha, e os capoeiras do Brasil. Sem se esquecer da minha avó benzedeira, Dona Maria. Curando doente, rezando essa gente, não é diferente. Com a capoeira levanta emoção.